A partir das 3 horas da tarde, no sítio Cocos de Cima, na quadra de Zé de Elias, com os cantadores Chico Alencar e Chico Guedes, você não pode perder essa grande festa domingo, dia 19, dia de São José, no sítio Cocos de Cima, lá na quadra de Zé de Elias. A partir das 3 horas da tarde, essa grande cantoria com os poetas Chico Alencar e Chico Guedes, você não pode ficar de fora dessa grande festa. 18h30 pontualmente. A todos um abraço, obrigado pela audiência, pela companhia. Você vai seguir na nossa programação até às 19 horas. Tem a programação musical, 19 horas tem a Voz do Brasil e às 20 horas com aquela empolgação, com aquela alegria, Quinaldo José comunicando com você no programa Dimensão Total. A todos um abraço, eu volto amanhã às 18h05 aqui na RAP. Tchau, tchau. Ponta a ponta. Ponta a ponta. Alto Piranhas, a rádio que Cajazeiras escuta. Na rádio Alto Piranhas, o futebol tem mais emoção. Oferecimento, comprar barato e fiado só no Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Armazém Paraíba, o nome já diz tudo. Rádio Alto Piranhas, a rádio do povo. Semana do Consumidor é no Armazém Paraíba. Ofertas com preços imbatíveis. TV de 43 polegadas LG fica por 10 de R$ 189,90. O Samsung A14 5G fica 10 de R$ 149,90. O roupeiro sai por 12 de R$ 114,90. A cama casal sai por 10 sem juros de R$ 99,90. E o armário de cozinha é R$ 279,279. Armazém Paraíba, na loja, no zap e no aplicativo. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Todos os domingos, às 7 da manhã, você tem um encontro marcado com o programa Eu, o Rei e as Notícias. As canções do Roberto e as informações mais quentes do dia com Edmundo Amaro. Oferecimento. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Atacadão da Construção, garantindo sempre a você o melhor preço da região. Na Engenheiro Carlos Pires de Sá, em Cajazeiras. Melo Supermercado, o que vende mais barato na cidade. Tanto tempo longe de você. Programa Eu, o Rei e as Notícias, domingo, 7 da manhã, aqui na Alto Piranhas. Eu te amo. Você que tem catarata e está enxergando as coisas como se estivesse por trás de um nevoeiro, prepare-se para ver com nitidez as formas e cores que o nosso vasto mundo oferece. A Clínica de Olhos de Dr. José Vicente adquiriu a mais avançada tecnologia para fazer cirurgias de catarata com menos tempo e com maior segurança. Sem injeção, com anestesia tópica, apenas com colírio. Sem pontos, com incisão autosselante. Sem curativo oclusivo. O paciente em poucos minutos sai andando e enxergando, diminuindo com isso o tempo de pós-operatório e reabilitação visual. A beleza da vida não basta apenas olhar, temos que enxergar. E para facilitar sua cirurgia, criamos o plano de catarata programada Visão, o qual divide a sua cirurgia em até 10 vezes no cartão. Maiores informações pelos telefones 83-3521-2623 ou 83-99945-9044. Ou fale no WhatsApp ou no ônibus da Visão de Dr. José Vicente, aqui nesta cidade. De segunda a sexta, de 1 às 3 da tarde, programa Rádio Vivo. A análise real dos fatos, a sua participação e entrevistas inteligentes na sua tarde. Oferecimento Supermercado e Panificadora Alves. Preço baixo todo dia. Quer desconto? Fale com Zildo Alves. Supermercado e Panificadora Alves, na 21 de abril. Teleentrega 3531-5856. Programa Rádio Vivo, aqui na Alto Piranhas. Apresentação Alberto Dias e Saúl Soares. Loja de plantas frutíferas e jardinagem em Cajazeiras é a Vila Jardim. Na Vila Jardim, você encontra as mais variadas plantas frutíferas e flores, com acompanhamento técnico do engenheiro agrônomo Arcanjo Neto. A Vila Jardim realiza projetos de reflorestamento e jardinagem e dispõe de coqueiros e de outras mudas frutíferas em qualquer quantidade. Na Vila Jardim, você tira suas dúvidas com o agrônomo Arcanjo Neto sobre as plantas do seu jardim ou horta. A Vila Jardim fica no centro de Cajazeiras, na rua Sebastião Bandeira de Melo, número 86, vizinho ao Pet Shop Vira-Lata. Telefone 99117-2826. De segunda a sexta, das 12 às 13 horas, o Submundo do Crime. As ocorrências do trânsito, a área hospitalar e as notícias policiais de Cajazeiras e região no plantão de polícia. Oferecimento: Sandro Baterias, onde você encontra as melhores baterias do mercado. Baterias Moura, LA e Crau, com 18 e 24 meses de garantia. E agora também com baterias para motos. Sandro Baterias, vendendo baterias, peças e acessórios em até 6 vezes. Na Venâncio Neiva, 37, esquina com a Pedro Américo, 3531-2538. E Padre José Tomás, 3531-4175. Sandro Baterias, ligou, pegou. Com o apoio do PAT, Plano de Assistência Total da Mortuária São Vicente de Paula, você tem todo o apoio necessário com a perda de um ente querido da família. Serviço funerário de qualidade, agentes funerários capacitados, coroa de flores, carro para cortejo funerário e translado até 200 quilômetros. Além de descontos em clínicas, laboratórios e exames. E mais, empréstimos de materiais convalescentes sem cobrança de taxas. Mortuária São Vicente de Paula. Rua Juvencio Carneiro 262. Telefone 3531-1328. PAT, quem é vivo, faz. Plantão de polícia de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Alto Piranhas. Identificação. ZYI672. Rádio Alto Piranhas. Frequência 650 kHz, 5 mil watts de potência. Estúdios, Rua Coronel Justino Bezerra, 41, primeiro andar. Cajazeiras, Paraíba, Brasil. 6:37. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Porque não quero estar aqui sem seu perfume. Seu cheiro que eu sentia quando você me abraçava. Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Thank you.